esperei. Porque meu irmão, quantas vezes eu sozinho chorei. Foram dias que o sol de mim se escondeu. Em abismos profundos, escuros, gritei. E ninguém te ouviu te entender. Não, ninguém quis ouvir. Entender meu clamor. E minha alma desceu aos confins do horror. Não, ninguém quis ouvir, entender meu clamor. E minha alma desceu aos confins. Mas existe, irmão, alguém que te ouviu. Quem foi, eu não sei. Quantas vezes ele te falou, estendeu sua mão, teu nome gritou. Nos abismos profundos ele te chamou. E por que eu então não ouvi? É porque mesmo para quantos também.